agora toda a informação do Antena News. A seguir, Jukebox. Boa noite, bem-vindos ao Antena News. O mercado de transferências está quase a fechar, mas ainda há entradas e saídas nos três grandes do futebol português. Vaga de frio do leste europeu está prestes a chegar a Portugal. Temperaturas negativas já fizeram mortos em vários países do leste e norte da Europa. A Cimeira Europeia serviu para assinar o novo pacto orçamental para a proteção da moeda única. Com fatos e argumentos, com clareza, com fundamentos, crítico e consciente. Nuno Miguel traz-lhe esta semana um resumo semanal, pelo seu ponto de vista, dos acontecimentos mais importantes dos últimos dias. Domingos, 8 da noite, na Antena Web. O sinal de televisão analógica vai ser desligado na região da Grande Lisboa. A maioria das pessoas já tem o problema resolvido e a partir de amanhã o número de pessoas abrangidas pela TDT vai ser de 3 milhões. Mais duas mulheres apresentaram rupturas nos implantes mamários da marca PIP. Os casos aconteceram já este ano e já foram removidos por precaução. Ao todo, o Infarmed tem registro de 9 incidentes que envolveram 6 mulheres. A vaga de frio que está a assolar a Europa de Leste vai chegar a Portugal. As temperaturas vão baixar cerca de 4 graus, mesmo no litoral. Ao final da tarde e início da noite, o arrefecimento vai ser mais súbito, sendo que as temperaturas negativas podem chegar aos menos 6 graus e durante a noite o litoral pode ter temperaturas de 0 graus. A partir de amanhã, os transportes públicos vão ficar mais caros. Em alguns casos, como nos do passe do metro de Lisboa, o valor sobe cerca de 20%. Os reformados e os estudantes vão ver a compensação do passe reduzida de 50% para 25%. O movimento de utentes dos serviços públicos contesta o novo aumento dos preços dos transportes, que é o terceiro em menos de um ano. Para junho já está agendado uma nova revisão dos preços deste setor. mil desempregados. Este é o número oficial de pessoas sem trabalho em Portugal, sendo que se admite que, na realidade, existam perto de 1 milhão de pessoas sem ocupação ativa. Na zona euro, no momento, existem 16,5 milhões de desempregados. A subida do desemprego foi maior nas pessoas com mais de 25 anos e atinge especialmente as mulheres. António José Seguro reagiu à subida da taxa de desemprego. Segundo o líder do PS, o partido já tinha avisado sobre a escalada do desemprego jovem em resultado da política de austeridade do governo de Pedro Passos Coelho. A Cimeira Europeia de ontem aprovou o Pacto Orçamental, onde estão inscritas medidas de controle orçamental e de gestão financeira. O novo Tratado de Disciplina Orçamental pretende restaurar a confiança dos mercados na zona euro e será assinado por 25 países. Reino Unido e República Checa ficam de fora. Os líderes europeus aprovaram também um mecanismo de proteção da moeda única que vai entrar em vigor um ano mais cedo. Angela Merkel lembrou ainda à Grécia que deve cumprir as suas obrigações e negociar com os credores privados. Caso contrário, não receberá o segundo empréstimo do Fundo Monetário Internacional. Durão Barroso anunciou na Cimeira Europeia que a Comissão Europeia vai enviar fundos monetários e equipas de estudo e de treino para os 8 países com as maiores taxas de desemprego jovem, entre eles Portugal. A ideia é que nos 4 meses seguintes, após saírem da escola, os jovens ou estejam a trabalhar, ou estejam num curso de formação ou numa formação para futuro emprego. na Ucrânia, 30 pessoas já morreram devido à vaga de frio polar. Os termómetros registaram cerca de 30 graus negativos. Na Sérvia já morreram 3 pessoas e há 2 pessoas desaparecidas. Em Itália as temperaturas são as mais baixas dos últimos 30 anos. Muitos aeroportos italianos terão que encerrar e os transportes rodoviários estão condicionados em todos os países do norte e leste da Europa devido ao gelo que se acumula nas estradas e ao perigo de despiste. Na Polónia também já morreram 10 pessoas devido às temperaturas muito baixas que se fazem sentir. O Braga venceu o Marítimo por 2-1 e está a 3 pontos do Futebol Clube do Porto, em terceiro lugar do campeonato. Nas movimentações do mercado de transferências, Lucho González regressou ao Futebol Clube do Porto depois de 2 anos e meio no Marselha. Yannick Diallo foi contratado pelo Benfica a custo zero depois de ter ficado sem clube quando o Nice não o conseguiu inscrever na sua equipa. Ruben Amorim, por sua vez, saiu do clube encarnado e foi emprestado ao Sporting de Braga por 1 ano e meio. Boa noite, este foi mais um Antena News. Fica agora com Vítor Ferreira e Jukebox.